torcendo por você. Ser muito feliz, você merece. Se precisar de amigo, estou aqui. Só que não vai passar disso aí. Sou atrevida e desatrevida, vila dos cabanos, eu sou um duto, xalá. DJ Anis e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas, ao som do Tuxau, a DJs Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos e atrevidas da vila. Torcendo por você, ser muito feliz, você merece. Se precisar de amigo, estou aqui. Só que não vai passar disso aí. Sou atrevida e desatrevida, vila dos cabanos, ao som do Tuxalá. DJ Anis e Mauri, tocando as melhores pra gente dançar. Atrevidos e atrevidas, ao som do Tuxalá, DJs Anderson e Mauri. Curtindo essa canção, eu e você. Os atrevidos, atrevidos.